momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha que poderia ser hino, inclusive de muitos partidos e candidatos por aí, né, que falam, falam, falam e não dizem nada com nada. E se você não mora em Foz do Iguaçu, ó, agradeça. Pode agradecer porque você não está tendo, né, que enfrentar os efeitos colaterais de uma nova eleição para prefeito apenas 6 meses depois da eleição anterior, que foi invalidada devido à impugnação do candidato mais votado nas urnas. Claro, né, uma nova eleição, como tudo na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que o eleitor tem uma segunda chance para pensar e não fazer besteira, mas o lado ruim é que toda aquela politicagem, sabe, aquela baixaria que uns e outros costumam promover, bom, tudo isso aí está rolando por aí e haja estômago, viu? Haja estômago! E é nessas horas que eu ressalto também o papel das assessorias de imprensa dos candidatos, com muitos aí dos assessores esquecendo-se, né, do papel informativo, né, em, por exemplo, informar o básico sobre o candidato, como qual é a agenda do dia, onde ele estará, o que pretende fazer, etc., né, para ficar aí passando o tempo enviando releases informando sobre a suspensão do horário eleitoral do adversário, ou para passar o dia nas redes sociais inventando factoides ou atacando adversários, pensando aí certamente, né, na suculenta recompensa de um carguinho comissionado lá na frente. Enfim, afinal, a política pode até querer passar a imagem de que muda, mas algumas coisas, infelizmente, não mudaram. Impressionante, né? Agora, louco mesmo é quando o candidato aparece na tela com a maior cara de visionário, dizendo que fará isso, fará aquilo, aquilo mais e mais não sei o que e tudo isso, sabe? Só não diz como, né? Por exemplo, de onde vai tirar o dinheiro para tudo isso? Afinal, o dinheiro é um pequeno detalhe, né? Agora, imagine que sua casa é uma prefeitura e você é o prefeito, né? Você pode ter 1 milhão de ideias de reformas que pretende fazer e coisa e tal, mas sem dinheiro e até mesmo sem viabilidade, a coisa não anda, né? Olha, e sem falar de um aspecto, né? Onde é que estavam esses caras que têm soluções fáceis pra tudo, soluções praticamente mágicas, né? Onde é que eles estavam fora do período da eleição? Escondidos na moita, só vendo ali o problema estourar? Porque é aquela história, né? Se tudo é tão simples assim, por que é que não foi feito antes? Ou é só conversinha pra boi dormir naquela história do engana que a gente gosta? Música.